A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Para tudo, sente-se e descontraia. Começa agora, Batido Musical, com Alexander. Olá, muito boa tarde, ouvintes, muito boa tarde. Chegou de novo o Alex, depois de 15 dias de ausência, é verdade. Onde vocês estão a dizer que fui de férias, mas não fui de férias, não. Tipo, foi a fazer um excelente trabalho para vocês, é verdade, sim senhor. E vamos começar com música, que vocês o que querem é música, música e mais música. Desde já, aproveito para pedir desculpas pelos 15 dias de ausência, ou, quer dizer, pelas duas sessões de ausência. Mas aproveito para dizer que, mesmo não estando a 100%, estou cá a tentar dar o meu melhor. Portanto, vamos à música, caros ouvintes, vamos à música e vamos ver o que é que hoje o nosso batido musical este sábado tem para nós. Começamos com Bryan Adams, com Summer of 69. A seguir vamos ter Alexandre Pires, que tem uma música muito sugestiva, muito gira, que é Sem Teu Amor Nada É Igual. E depois vamos ter Pedro Abrunhosa com o novo êxito dele, Fazer O Que Ainda Não Foi Feito. Vamos começar, caros ouvintes, este batido musical desta semana que promete, como todos os outros, promete pô-lo a abanar o capacete. Vê como eu ainda não perdi as minhas qualidades de fazer verso, nem nunca perderei, porque vocês é que me deram esta qualidade. Por isso, sintonizem-se! I got my first real six string, blowing out the five and done. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Yeah, those

mas muito deliciado por tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, cá está, mais um trio musical excelente. E você de certeza que vai abanar o capacete até cair para o lado. Sintonize-se! Nesta noite branca, sou um boneco de neve. E tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. Vejo toda a gente feliz. Sobre a mesa há cores e sabores. Oh, eu não paro de pensar em ti. Quem me dera estar noutro lugar. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos. Ah, oh, guardado sou um boneco de neve. se faz ser capaz até do mal, ser o bem não dizer. Deixa até o céu padece, desce uma lua ideal, sobre em mim tanta dor, da vida tão irreal. Yeah. E regressamos ao estúdio, caros ouvintes. Regressamos dos astros musicais ao estúdio da Antena Web para apresentar mais música. E mais música e mais música. Vamos ter agora The Weasel com Dialetos de Ternura. Vocês adoram esta música, e eu também, e todos nós aqui em Portugal. Ainda vamos ter mais Língua Portuguesa com Papas na Língua. Eu sei. E depois vamos ter Police, a segunda música inglesa, deste programa. Every Breath You Take. São estas as próximas músicas, caros ouvintes. Para si e para mais ninguém. O melhor trabalho feito a nível nacional, internacional, mundial e universal numa rádio. Porque a nossa rádio não deixará nunca de ser aquela rádio excelente que toda a gente gosta por causa da sua qualidade. Por isso, nunca se esqueçam, e não há outra rádio que tenha um dilema destes. Sintonize-se! Yeah, ela diz que a minha adora quando a noite vai a meio. Eu sinto-me melhor pessoa, menos fraco, feio. Passa o dedo na raça com a mão bem suave. Encosta o lábio no ouvido e diz-me: queres que eu lave? Vamos para o chuveiro, ela flui com a água. Lava-me a cabeça, a alma e qualquer resto de mágoa. Diz que o meu amor lhe dá um certo calor na barriga. E que eu sei que quero ser para sempre aquele nigga que lhe mete a rir, rir. Quando eu lhe faço vir da terra até à lua, mano, é sempre subir. E somos grandes gigantes com 10 metros de altura. Falamos 20 línguas, dialetos da ternura. Faz, faz, bebe,

regressamos ao estúdio da Antena Web, regressamos ao estúdio do batido musical. Toda a gente tem o seu copinho na mão, toda a gente gosta deste batido. Eu já pareço um daqueles locutores de futebol ou de cavalos que diz e vai para a direita e a narra para a queca e vai e de repente chuta gol. Eu já pareço um desses, mas não, não é com esse intuito. Sabem porquê? Porque isto é um programa musical e a próxima a cantar, por acaso, pessoalmente, que não é muito, muito dado de dar a minha opinião pessoal, mas pessoalmente, Shakira, ou Shakira, mas é mais Shakira, com Waka Waka, acho que foi um dos maiores sucessos dela até à data de hoje. Esta música foi o hino do Mundial e é linda, acho que é linda. Waka Waka, na voz de Shakira. Depois vamos ter Nerd, com She Wants to Move. E depois vamos ter uma dupla brasileira que já não existe. Infelizmente já não existe, mas na realidade deveria existir. E a música é dos Sandy e Júnior, os irmãos Sandy e Júnior, com As Quatro Estações. É verdade. Vamos ter mais música aqui, caro ouvinte. Música e mais música para si a tocar a partir de agora, neste momento, nesta rádio de eleição. Onde só os melhores ouvintes conseguem ouvir e onde só os melhores humoristas conseguem dizer porquê é que eu não me lembrei daquilo. Porque só o Alex é que consegue fazer humor genuíno detrás de um ecrã de rádio. Ou, neste caso, de uns botões de rádio. Portanto, Antena Web, tudo tem para ser 5 estrelas, principalmente por causa dos ouvintes. Muito obrigado. E sintonize-se. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. For Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, what A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My city, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Tangan sin, sama, zimbu, yeah. But this is Africa. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Protege da solidão. A noite noite cai, a chuva cai, nega a pressão, mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Da primavera calmaria, tranquilidade uma quimera. Queria sempre essa alegria, viver sonhando, quem me dera. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não, é imortal. Estúdio, voltamos de novo, voltamos. E depois de Sandy Júnior, Nerd e Shakira, vamos ter o quê? Vamos ter o quê? Vamos ter o quê? Continuamos com música assim, pronto, já tivemos mais uma música portuguesa pelo meio, portuguesa ou de língua portuguesa. Agora vamos ficar um bocadinho mais estrangeiro. Vamos ouvir em primeiro Backstreet Boys com I Want It That Way. Vamos ter a seguir Beyoncé com Ego. E para já não apresento mais nenhuma, porque a seguir tenho uma surpresa para si. Acho que toda a gente sabe, mas tenho uma surpresa para si. Para quem não sabe, vai ficar espantado. Portanto, ouça estas duas músicas e não se esqueça. Não saia desta rádio, não saia deste circuito familiar, porque acho que vai gostar das próximas coisas que eu vou dizer. Portanto, fica aí, não se esqueça. Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart. When you say that I want it that way, tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell my fire, the one desire you are. fosse noutra rádio, nós dizíamos Love is in the air, love is in the air, mas por acaso já não há love is in the air aqui, não. Mas temos aqui, digamos que, pelo menos foi o que se falou, eu agora não sei se será verdade, mas nós partimos do princípio que aquilo que o povo, quando o povo fala, é porque alguma razão tem. Ou então, quando o rio apita, é porque pedras tem no fundo. Portanto, disseram muito bem que Britney Spears dedicou uma música a Justin Timberlake, que se chamava Every Time. Esta música, supostamente, seria para ser uma música romântica para o Justin. E disseram também que o Justin Timberlake dedicou uma música à Britney Spears. Naquelas alturas, não é? Hoje em dia já as coisas estão completamente diferentes, digamos nós. Mas, por acaso, a música também se chama Cry Me a River. Tem assim uns contornos, pronto, até não são muito diferentes. Agora, se foi verdade, se não foi, nós não podemos pôr a mão no fogo. Mas o batido musical tomou a liberdade de juntar estas duas músicas e, digamos que, dar ouvidos a uma declaração de um lado e do outro. É pena ainda não ter existido na altura, porque se calhar até podia ter tido bom resultado. Não estamos a querer fazer o cupido do amor, mas na realidade queremos que vocês vejam aos pontos que uma pessoa chega para conseguir declarar-se a alguém. Portanto, Britney Spears e Justin Timberlake, o estúdio é vosso e o ouvido dos ouvintes também é vosso, assim como o meu também. Declarem-se um ao outro, por favor. Every time I try to fly, I fall without my. my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. You don't have to say what you did. Told me, keep messing with my head. Should've picked honesty, then you may not have thought it. You don't have to say what you did. I already know. Now there's just no chance. You and me. You'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Tell me you need me. Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. The bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Baby, go on and just tell me a rhythm. Done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. Don't have to say what you did. I already know. There's just no chance. You and me. You'll never be. Don't it make you say no? Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. You can go on and just tell me a rhythm. Gostou, caro ouvinte? Gostou daquilo que ouviu? Gostaram daquilo que ouviram? Foi as músicas genuínas que chegaram aos nossos ouvidos e que se dizia, não é? Que eram as músicas que um dedicou ao outro. O certo é que nós demos voz e demos ouvidos e demos atenção àquilo que eles disseram um ao outro. Não fomos a tempos, não é? Mas pelo menos juntámos as duas músicas para gerar um clima. Quanto mais não seja um clima atual de rádio. E agora, infelizmente, agora chegou a hora da despedida. Chegou a hora da despedida, meus ouvintes. Infelizmente. a despedida por esta semana. E espero que não seja por mais nenhuma, porque eu não quero fazer uma despedida final. Eu simplesmente quero fazer uma despedida semanal. Se tudo correr bem e tudo me permitir, eu cá estarei para a semana, no próximo sábado, à mesma hora, aqui a fazer-lhe companhia com mais excelentes músicas para si. Deixo agora na companhia de Miguel Ângelo, com Não Há Nada Que Eu Não Queira. Vamos ter Marc Anthony com Te Tengo Aqui. E depois acabamos em português. Acabamos com Santa Maria e o Espelho d'Água. Não é o, porque é só um espelho. Portanto, beijinhos e abraços a todos aqueles que nos acompanharam e continuem a acompanhar esta excelente rádio que só existe porque você está aí e faz parte da sua vida assim como faz parte da nossa. Portanto, isto é uma família, eu já me considero uma família com vocês. Sintonizem-se, muito boa semana para todos. Boas férias para quem estiver de férias, excelente trabalho para quem estiver a trabalhar e coragem porque as férias estão a chegar. Beijinhos e abraços, sintonizem-se, o Alex para a semana cá estará de novo para vocês. Calamitosa, duvidosa, preocupante. Eu diria mesmo até digna de atenção. Pois no doente embaraçou-me com razão. Silenciou-me até agora, não tem solução. Não há nada que eu não queira, que não seja teu. Não há nada que eu não queira. Não há nada que eu não queira. E de repente a situação calamitosa, duvidosa, periclitante, eu diria mesmo até digna de atenção. Pôs-me doente, embaraçou-me com razão, silenciou-me até agora, não tem solução. Não há nada que eu não queira, que não seja teu. Não há nada que eu não queira. Não há nada que eu não queira. Fique ligado na sua antena web. Puedo malgastar.